pecado mortal. Maior que o seu amor, não há nada que faças que não possa perdoar. Não há força nesta terra que possa derrotar. Tem cadeiras opressoras. Adoramos, pois amamos.